Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7 aqui no canal 1 da Antena Web. A edição de hoje do nosso Nota 7 vai trazer-lhe fado. Ou não apenas, mas também fado. E vamos começar com um tema que eu acho muito bonito e que é as canoas do Tejo. É um tema que nós bem conhecemos, não é? É um tema que todos nós até gostamos, em geral, não é? E logo depois, um corridinho para animar aqui a malta. Vamos ficar com estes dois temas, são eles que vão abrir já agora o trio Manuel é que abre esta edição do nosso 97, então com este fadinho, esta Canoas do Tejo, que foi originalmente gravada e interpretada por Carlos do Carmo. Vamos ouvir então nesta edição da nossa Nota 7, nem mais nem menos do que Canoas do Tejo. Versão, claro, instrumental. volta, ouvintes, depois destas duas melodias, agora seguem-se mais outros dois temas para fechar o nosso Nota 7 desta terça-feira, dia 25 de Fevereiro de 2014. A edição de hoje vai trazer-lhe não mais, não menos, do que uma melodia muito bonita, pelo menos eu assim acho, e que se chama Lisboa, Menina e Moça. É um fado, mais um, cantado originalmente pelo Carlos do Carmo, aqui à guitarra do trio Manuel. Aproveitem nesta edição o Vira. É um Vira, a música chama-se Meninas Vamos ao Vira. Aliás, isto tem até outro nome. Há dois nomes para isto. O nome nacional, vamos chamar assim, é o Meninas Vamos ao Vira, não é? Mas o nome original, ou seja, o nome mais regional, é o Vira do Minho. Já agora, deixa-me só uma coisa, há pouco disse Trimanuel Marques. É como se chama esse trio. Trimanuel Marques. Duas violas e uma guitarra. Vamos ficar então por aqui. Eu, Carlos Bonaparte, despeço-me. Aos ouvintes desejo que tenham uma ótima tarde. Lembrando que daqui a pouco chega mais uma edição das Rapidinhas da Brasa com os novos parodiantes. Fico bem ouvinte. Tenham então uma boa tarde e até amanhã, por volta das 19 horas.